A vibração dessa canção no céu vai viajar, fluindo, confluindo em tua direção, cruzando espaço, tempo até te encontrar e acertar em cheio no teu coração. A vibração dessa canção no céu vai viajar, fluindo, confluindo em tua direção, cruzando espaço, tempo até te encontrar e acertar em cheio no teu coração. Versos dessa canção vão tocar teu coração, tão longe quanto estiver, num dia assim qualquer. Você vai saber, enfim, o amor que eu trago em mim, ouvindo essa canção, que poderá então chamá-la de canção do amor. No teu coração. Original.